per la parte della Firenze. Aeronavica Faro è qualche e questo è che potrà passare sulla diretta con cautela. Silenzio. Pela direita e prossiga após o taxa até o ponto de espera via Juliette Alfa e retorne nessa mesma frequência, o quilômetro. sinais de autorização de pouso para informação, corrente da Gol, tomando posição para iniciar a rolagem, aguarde pista livre. O teto estimado de 600 pés na final, reporte visual, considerar 1993. O Gol 10094, rolou 46, direita na porta, fechando o solo 121, decimal 9. Estou 650. Fiz autorizado o pouso. Soma 0, vento 160 graus, 05 nós, federal 993. Primeiro pouso. Estamos autorizados o cruzamento 1735 após Quebec, Mike, Cristina Lima, Chevrolet 121 decimal 9. 7, autorizado a Lima, feita no 0. Amigo, decolando 14, 1208 agora, tem um bom voo, tá? 3437. Obrigado, meu amigo.

tempo, ajuste no 0 no 5. 0 no 5 é para parede de salva, 1, 4, 3, 5. Conforme nós temos. Pietro, 1436, está livre, pode fazer.